casei com o Rubi. Senti nascer o amor dentro de mim. Rubi, saudade, o DJ Juma, que me vai recordar. Tinha saudade, o Mauro Classe A. Saudade é o Rubi, saudade que me faz dançar. Rubi, saudade e Rosilene Santos. A outra história de uma paixão. A nave da saudade é o Rubi, saudade vai recordar. O baile da saudade é com o Rubi, saudade que me faz dançar.